controle, informação manipulada, leia livros. Acorda povão, que o céu tá azul. Domingo legal, pra desligar o Gugu. É muito diz que faz, fala, não acontece. Melhor escola pra mim é o mundão e o rap. Nesse teatro dramático a nossa peça é depressa. Não perca tempo andando com quem não quer ir pra frente. Cada passo e pro chão me torna inteligente. Vamos nessa, na calma mas com pressa. Oportunidade nós cria talento à beça. Ser imortal, pensamentos imortais. Vamos acordar pra conquistar sempre mais. A cada amanhecer é nós de novo no jogo. Família de valores, ninguém vai fazer de bobo. Fuck, é o choque, pra despertar os lock. Pra bom entendedor, basta minha estoque. Se não vai pelo bem, cê vai na base do porra. Acorda povão, vamos nessa. Que tempo perdido não vira, o esquema é pressa. Porque do jeito que tá, só Deus que sabe amanhã. A cada passo que é dado, tô mais ligeiro. Acorda povão, vamos nessa. Que tempo perdido não vira, o esquema é pressa. Porque do jeito que tá, só Deus que sabe amanhã. A cada passo que é dado, tô mais ligeiro. Só registra, se agiliza, não perde o rumo. Dica pra quem pisca e deixa passar tudo. Não ganha ponto, conta conto pra surdo. Não tem nem sonho, vive em mono confuso. Porque o tempo passa que nem trem descarrilhado. Quem fica zen sempre tem algum passado herdado, certo ou errado. Quem não tem, não escreve, não deixa quieto, calado. Adianta o relógio, acorda cedo pra luta. Faz a hora certa, só acha quem procura. Pra ser melhor, ter melhor cultura. Inveja acumula, mas continua eterna busca. Eu vivo por música independente da nota. Pro fracasso, sucesso, derrotas e vitórias. Levanta, movimenta o mundo. Acorda povão, vamos nessa. Que tempo perdido não vira, o esquema é pressa. Porque do jeito que tá, só Deus que sabe amanhã. A cada passo que é dado, tô mais ligeiro. Acorda povão, vamos nessa. Que tempo perdido não vira, o esquema é pressa. Porque do jeito que tá, só Deus que sabe amanhã. A cada passo que é dado, tô mais ligeiro. Parou no tempo, ficou na saudade. Eu na verdade nunca teve talento. No movimento de simplicidade, a necessidade é que faz o momento. É quando gente vira bicho, bicho fica feio, até come lixo. Então não pare, aumente o passo. Contra o falso, dispare. Não se cale, descalço. Erga o braço e fale. Voz ativa pra mostrar que você está acordado. Se falando tá errado, então imagine calado. Ei, você, teu mundo ali fora porque tá se lamentando. Porque não me diz, ei, o que você tá esperando? Ei, ei, ah, sempre existe um novo plano. Vencer talvez, desistir também não vamos. Só Deus que sabe o dia de amanhã. Conversa no preço pra acordar de manhã. De manhã. Tem que ter pressa se quiser chegar, acordar pra correr, senão tudo vai piorar. Acorda povão, vamos nessa. Que tempo perdido não vira, o esquema é pressa.